Canal 2, Antena Web. Aromas Eu sei, cansei-me de te ver sem te olhar. Não sei, não sei. Louca, sou louca do fogo que não vejo arder. Água na boca, ter sono e não adormecer. Eu sei. Eu sei, eu sei lá se é lua que me despe na rua. Eu sei lá, já nem sei. Eu sei lá quando durmo se vou acordar. Eu sei lá se sou tua, se me visto ou estou nua. Eu sei lá, já nem sei. Eu sei lá se me rio ou se vou chorar. Louca, sou louca por gestos suspensos no ar. Beijos na boca que nunca se chegam a dar. Eu sei, cansei-me de te ver sem te olhar. Não sei, não sei. Sou louca no fogo que não vejo arder. Água na boca, ter sono e não adormecer. Eu sei, eu sei. Canal 2 da Antena Web. Te amar, estou aqui.

Eita.